esperar en ti, meu Pai. Estou no deserto, não sei pra onde ir. Estou na caverna, não sei o que fazer. Os meus inimigos se aproximaram, o medo tomou conta de mim. Estou no limite da minha aflição, não sei o que fazer. Só me resta agora esperar o agir de Deus e a providência, o socorro a mim chegará. Senhor, e confio no Senhor, renovam as suas forças. A palavra diz que caminharão e não. Tem alguém cansado aqui? Não me convenceram. Tem alguém cansado aqui? Amém. E diz mais, que voarão com asas de águia. É a unção da águia, aleluia. E você vai voar acima dos seus problemas. Você vai voar acima daquilo que abala a sua fé. Você vai voar acima daquilo que te afasta de Deus. Você vai voar acima do pecado. E quanto mais alto você voar, mais longe de todos os problemas, de todos os pecados, você vai ficando. E aquilo vai ficando pequenininho, olha, igual um avião. Imagina, você pega o avião, você começa a ver todas as coisas, as casinhas, os carrinhos, fica tudo parecendo de brinquedo. Daqui a pouco você está sobre as nuvens e você já não vê mais a terra. O Senhor quer que você voe nas asas do Espírito de tal maneira que você olhe para a sua vida, para os seus problemas. E pela fé, você já não os veja mais. Amém, queridos? Vamos voar com asas de águia nessa noite. Vamos lá, Marquinhos, Lilian, profetas adoradores do Senhor. Glória a Deus.